ter que compensar, pois já é tarde e todo mundo sabe que o amor selvagem é sonho eu acordar. É cruel realidade que o conto é bobagem, cansativa a passagem, minha alma é só metade, núpcias sem altar. Impiedoso sofrimento, silenciosa dor, agora por fruto do tempo já não existe amor. É o fracasso da esperança e do ato de ser. A vida fica na lembrança pra só matar e morrer. Impiedoso sofrimento, silenciosa dor, agora por fruto do tempo já não existe amor. É o fracasso da esperança e do ato de ser. A vida fica na lembrança pra só matar e morrer. Pode compensar, e tudo é parte, o peso, a dor do quase, dureza e fragilidade, rir e o chorar, mentira e verdade, busca da felicidade, ter medo que acabe a falsa liberdade, sofrer no caminho.